Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar de poluição ou despoluição, um problema crônico, um problema histórico das águas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade balneária, uma cidade de praias para todos os lados, e é sobre as praias que nós vamos falar no programa de hoje com o Hildon Carrapito, que é coordenador do projeto Limpeza na Praia, promovido pelo Instituto Aqualung, e com o Sérgio Ricardo Verde, ambientalista e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, o que não é muita, não recomenda muito, viu, Sérgio? Bom dia antes de qualquer coisa, porque já estamos falando de água aqui no Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara, eu acho que é um dos locais mais críticos, mais graves, né? Mas eu queria começar o programa lembrando que eu sou morador de Copacabana, então ali em Copacabana a gente está sempre ligado no que, né, nos níveis de poluição da água ou alguma coisa estranha, como aconteceu agora na primeira semana do ano, com aquele negócio de algas e a espuma, aquela espuma esquisita lá. E a gente vê, para minha surpresa, inclusive, que as areias de Copacabana são menos poluídas do que de Ipanema, Leblon. Eu queria saber se confere isso. É claro que as praias da Baía de Guanabara são absolutamente impróprias para o banho e até para ficar na areia também, não. Como é que é? Bom dia, Sérgio, antes de qualquer coisa. Bom dia, Luiz Augusto Golo. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Nacional MEC. Revendo aqui meu amigo Hildon Carrapito. Obrigado, bom dia. Tá? Grande defensor do litoral fluminense. Obrigado. Brasileiro. Mas é o seguinte, o Rio de Janeiro, ele é uma pérola ecológica, eu diria, muito maltratada. A grande vocação econômica do Rio de Janeiro é o turismo, não há dúvida disso. No entanto, há uma grande contradição, Golo. Você veja, a região que concentra o número de moradores mais ricos, que é a Barra da Tijuca, nós temos três lagoas absolutamente podres. Tá? O problema de poluição ambiental do Rio de Janeiro, a meu ver, não é um problema só ecológico, mas é um problema também de saúde pública e um problema econômico, porque grandes investimentos têm sido feitos. Por exemplo, o programa de despoluição da Baía de Guanabara, que está fazendo agora, em março, fará 18 anos do seu início, né? Não atingiu as metas, que a principal meta era que foi muito motivo de muita propaganda de governo e propaganda eleitoral, era a despoluição das praias da Baía de Guanabara. Hoje, nenhuma praia interior da Baía de Guanabara é sequer monitorada. As praias de Paquetá, Ilha do Governador, elas não são monitoradas. E fim de semana, eu moro na Ilha do Governador, nosso querido Adacto Tony, do CREA, que acabou de chegar, também é morador da Ilha do Governador, e sabe que as praias ficam lotadas, aquele caldo verde de esgoto. Então, nós temos um problema grave e, a meu ver, isso está se intensificando no Rio de Janeiro. Há necessidade de uma revisão desses programas. Vou só te dar um exemplo. O programa de poluição da Baía de Guanabara gastou mais de 2 bilhões de reais, financiamento do BID. Os troncos coletores não foram construídos. Se priorizou construir grandes estações de tratamento de esgoto, por exemplo, aquela da Alegria, que fica ali, para o ouvinte entender, aquela que fica entre a Ilha do Fundão e o Complexo da Maré, só que o tronco coletor não foi construído. Ela está inútil, é inútil, né? Aquilo ali é um elefante branco. Ela hoje trata um pouquinho de esgoto, enfim. Você passa ali à noite, um monte de luzes, azul, verde, rosa, tudo que é cor. Agora, tratar esgoto mesmo, trata muito pouco. Nós temos a estação de São Gonçalo, construído, que é a segunda maior cidade do estado. Também não foi construído o tronco coletor. Nós temos a estação de Sarapuí, Pavuna, enfim. Há um déficit sanitário no Rio de Janeiro muito grave. E vejo que a ausência de um controle social, de uma participação popular, tem sido um dos principais motivos para que essas obras tenham dado errado. Nós vamos tratar de um outro assunto aqui também, por exemplo, as inundações. Um dos principais fatores que das inundações de dezembro, que atingiu principalmente a zona norte do Rio, foi por causa de obra de saneamento mal feita. E um grande jornal, semana passada, publicou: o Rio de Janeiro, em 2013, teve um baixíssimo desempenho no investimento em saneamento. De 800 milhões de reais que estavam disponíveis no orçamento, Golo, nós só gastamos 17%. É isso aí. Não estranha que as praias fiquem poluídas e que quando chova, você tem hoje muita chuva, inundação, e grande parte do Rio de Janeiro hoje, principalmente na periferia, Zona Norte, Baixada, hoje, faltando água nas comunidades mais pobres. Então, o Rio de Janeiro precisa resolver essa crise de recursos hídricos. Só para esclarecer, esse grande jornal que você falou é o Globo, né? Eu vi essa matéria no Globo também. E é interessante a gente ver como a relação da mídia com esses problemas é uma relação simbiótica. E parece que a mídia se alimenta desse tipo de problema, da poluição da Baía de Guanabara. Quer dizer, eles não querem realmente a solução. É uma espécie de uma indústria da poluição. E tem ramificações para vários lados, né? Então tem muitas ONGs aí também que estão nessa área. Você já falou ainda há pouco aqui do ADACTO, que acabou de chegar, que é professora adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ e assessor do Meio Ambiente do CREA aqui do Rio de Janeiro. Mas eu vou passar a palavra primeiro para o Hildon Carrapito, até por uma questão de precedência, porque ele chegou antes, não teve problema de mobilidade urbana que teve o ADACTO aqui. Bom dia, Hildon. Queria que você fizesse sua intervenção inaugural também. Bom dia a todos aí, Rádio Nacional. Né, a minha atuação mais nesses 11 anos aqui no Rio de Janeiro, nessa ONG, né, do Instituto Aqualung, cuidando das praias, rios, lagos, lagoas, ilhas e a própria Baía de Guanabara também, né? É mais na conscientização das pessoas, né, com o lixo que elas acabam produzindo, né, nesses grandes locais de concentração, né, de banhistas, atletas e tal. A gente está sempre educando as pessoas a terem uma sacola de lixo, pegar o seu lixo, jogar dentro dos contêineres, jogar dentro das latas de lixo, né? E, obviamente, isso tudo que nosso amigo Sérgio estava falando é a pura verdade, a gente já sabe disso há muitos anos. Mas se a população não fizer a sua parte, não tiver um apoio governamental, não tiver um apoio de empresas também, entendeu? É isso que eu faço ao longo desses anos, é tentar juntar todas as partes, todos os braços possíveis, e a gente colocar a mão à obra, entendeu? Porque isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Aqui é o meu laboratório, mas eu recebo dados do mundo inteiro, de cidades, de metrópoles, né, que estão sofrendo coisas muito pior do que nós aqui. Nós estamos caminhando para o mesmo problema no mundo inteiro. É a produção maciça de objetos descartáveis, né, materiais descartáveis, né, são jogados inadequadamente em lugares horríveis, como o Sérgio falou, que acaba inundando, né, uma cidade que não tinha problema nenhum. Você vai atolando os esgotos, vai atolando os ralos e não tem para onde a água, né, pluvial desembocar, né, ir para rio, para a própria lagoa e até para a praia. Quando ela acaba chegando, já leva esse lixo todo. Então, verdade. Nosso maior intuito também é salvar, né, o máximo possível dos animais marinhos que acabam morrendo por inanição e manter nossas praias limpas, porque elas acabam fedendo, acabam sendo colocadas impróprias. Agora, por exemplo, você viu a Barra da Tijuca, né? Então, isso aí está sendo piorando muito a Lagoa Marapendi, Lagoa Rodrigo de Freitas e outros rios que estão sendo mortos, né, aos poucos, por falta de oxigênio, por falta de manutenção, né, do nosso próprio governo, né, e dessas empresas que às vezes acabam até poluindo com material industrial Enfim, é muita poluição mesmo, né? É. Tem que ter educação. Ô, Hildon, você tinha uma ponta de lança aí, uma frente ecológica na programação da Band, até pouco tempo, aqui num programa local, programa estadual na Band local. Perfeito. Que era no sábado, 9 horas da manhã. Queria que você falasse um pouco sobre esse programa aí, porque isso é importante, você ter uma coisa dessa na mídia. Perfeito. Onde você não tem, né? A grande mídia não cuida. Então você comprava o horário e botava, produzia. Perfeito. E botava o programa. Perfeito. Lá. Fala um pouco disso aí. Cara, com a ajuda de dois empresários, nós conseguimos alugar, né? Pegar esse horário da Band, e todo sábado 9 horas da manhã nós tínhamos um programa, que inclusive um dos consultores era o próprio Adacto, o próprio Sérgio chegou também a participar, dando entrevistas pra gente, dando essa própria explicação que ele tá falando hoje, ele falou há 10 anos atrás, e a gente procurava passar pro pessoal o que estava acontecendo, como agir na praia, né? Inclusive com o problema de ecologia do próprio corpo. O que você comer, como você se portar na praia, porque a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Está acontecendo que você tem muito mais gente na praia, vindo de tudo quanto é lugar do mundo, e a gente, com um programa de televisão, a gente educava, explicava como se portar na praia, como você poder trabalhar com esses barraqueiros, né, ambulantes. Isso tudo a gente já sabia que ia aumentar a cada dia. Você tinha uma resposta de público desse programa? Tínhamos uma resposta muito boa, porque a gente fazia as campanhas. Sei. A gente convidava o público a participar dos eventos e tinha um retorno muito grande. Naquela época você não tinha as redes sociais como você tem hoje, então o programa naquela época ele servia também como um termômetro. Então você tinha muito telefonema, muita carta, muito pessoal que ia na praia presencial e coletava junto com a gente nas campanhas de limpeza de praias. Então você tinha grupos que estavam nascendo, naquela época você tinha os escoteiros, você tinha os bandeirantes, você tinha associações de moradores de Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra, todos começavam a se mobilizar e foram montados muitos grupos. Isso foi muito interessante, o programa. A qualquer momento nós estamos voltando, porque eu consegui de novo a Ancine, né, pela Lei Rouanet, e já está saindo o número PRONAC. Vai ser muito bom, porque podem dar um benefício. Programa? O programa chama-se Na Praia. Na Praia, na legal, praia. Tudo o que acontece bom. Na praia. Todos nós tivemos experiências na praia. Muito legal. Que claro, é um nome claro. Bem sugestivo, né? O namoro na praia, sua primeira visita à praia, né? As maiores concentrações de eventos, né? Acontecem na nossa praia de Copacabana, Ipanema, né? As maiores músicas. Como o Vinícius de Moraes, né? Então a gente pode tirar um proveito e colocar esse palco, né, como uma referência de educação ambiental. É bem interessante esse espaço, porque você cria, não só você cria a frente de conscientização e de diálogo com o público, como você mostra também para a mídia convencional, para comercial, para o departamento comercial das emissoras, que é viável. Perfeito. Que é possível você Perfeito. Fazer esse tipo de... Quer dizer, você tem um nicho ali, você tem um público Perfeito. Que você pode explorar, e é cada vez maior. Não é? Queria chamar a participação... E flutuante, né? Flutuante. Já que nós estamos na praia, vamos flutuar um pouquinho. Chama o Adacto. É Adacto o quê mesmo, Adacto? Adacto Ottoni. Adacto Ottoni? Isso. Adacto Ottoni, que é professor... ele é professor do Departamento de Engenharia, professor adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da UERJ e também assessor do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Acho que a agronomia saiu agora, não sei. Arquitetura saiu. A agronomia, né? Isso aí. Então, Adacto, vamos lá, sua intervenção inaugural. Olha, antes de dar minha intervenção inaugural, eu queria aproveitar essas brilhantes falas aí do Sérgio Ricardo e do Hildon, que são grandes amigos, batalhadores aí como eu da área ambiental. Somos ambientalistas. E, primeiro, o que o Sérgio falou sobre o problema da Baía de Guanabara, eu moro na ilha também, só para complementar o que ele falou, e parece cômico, para não dizer trágico, Porque de manhã, quando a maré sobe, o lixo e o esgoto sobem com ela. Quando ela baixa, o lixo e aquele esgoto ficam na areia. E, então, todo dia de manhã, com o lube, tem que ir lá limpar a consequência de uma poluição, que é uma coisa atrás, para poder ter uma aparência legal, porque aquela areia fica contaminada. Né? E isso, esse lixo e esse esgoto que estão na praia, ali, na água do mar, não entra no programa, é um outro ponto do Wildon, que o programa de limpeza na praia, ele vai trabalhar mais na educação ambiental, para as pessoas não botarem guimba de cigarro, papel na areia, mas não entra na zona do mar, que ali é um outro problema. Agora, só para complementar também essa atuação, eu diria, idealística do Wildon nesse programa de limpeza na praia, eu participei com ele gratuitamente, sempre dando todo o apoio e a luta que ele teve para conseguir durante aqueles meses de conseguir manter no ar esse programa na praia. Um programa que nós fizemos lá, o Golo, que foi bastante interessante, nós na época foi denunciado nesse programa lá, uma dragagem estava sendo feita na época pela Serra da Lagoa Rodrigo de Freitas, jogando aquele material do lodo, que é um material potencialmente contaminante, no mar, para limpar, desassorear a lagoa e julgar o problema. Então a gente na hora, a gente fez uma matéria lá interessante para mostrar que é importante a mídia estar presente de forma proativa para resolver o problema. Agora, na minha intervenção aqui, eu queria começar a minha intervenção mostrando a minha grande preocupação com o problema das praias cariocas. Eu tenho uma preocupação grande. Primeiro, recentemente houve esse problema das algas que infestaram as praias cariocas, principalmente Copacabana, Ipanema, etc., gerando problemas estéticos, né? E foi dito aí, né, pelos órgãos, que o problema era de alga, que não tinha nada a ver com esgoto, que alga não é coliforme fecal, né? Tá certo, isso tá certo. Mas eu queria primeiro colocar o aspecto dessa minha preocupação. Está certo parcialmente. Por quê? Para você ter alga, ela precisa de três coisas: luminosidade, insolação, né, que você tem muito nessa época do ano, mas nessa época do ano, que é a época de chuva, você tem mais aporte de água doce na área costeira, que os rios trazem mais vazão, isso contribui, e principalmente precisa de nutrientes. O mar é pobre em nutrientes. Então, se tem muita alga, o que vai trazer nutriente para o mar? É esgoto. É esgoto e, em menor proporção, o lixo. Esse material continua indo para o mar. Então, essa é uma preocupação. Aí a gente vai e pergunta, mas de onde vem esse esgoto? Se está tudo resolvido pela SEDAI, se está tudo certo. Primeiro, vamos até soltar fogos de artifício para comemorar qual é o rio da cidade do Rio de Janeiro que tem peixe, ali nessa área urbana, que são todos eles mortos, são valões de esgoto. Então, eu acho que está faltando sustentabilidade ambiental na gestão aqui no Rio de Janeiro. Então, primeiro ponto, o esgoto pode vir, primeiro, de um rio que desemboca na praia, que desemboca no mar, aí ele contamina. E aí é coliforme fecal junto com nutriente. Ele pode vir de onde? Da galeria de águas pluviais que drenam, e aí o esgoto é jogado na água pluvial e vai para o rio, não necessariamente pelo rio, por um rio, mas pela água pluvial também. E o terceiro ponto, ele pode vir também de onde? Dos emissários. Na região da Zona Sul toda, todo o esgoto coletado pela SEDAI é jogado no emissário de Ipanema. É julgado sem tratamento nenhum. Então, daí a gente pode ter um diagnóstico do que pode ter influenciado essa grande quantidade e que não é muito esclarecido para a população. Esse assunto é bastante grave, eu só queria, para botar um pouquinho mais de lenha na fogueira nessa discussão, primeiro falar que me preocupa muito. Recentemente, nós vamos ter dois eventos da Copa do Mundo, agora, nesse ano, e 2016 das Olimpíadas, que vai vir mais gente aqui jogando mais esgoto. Segundo, algumas obras que estão sendo feitas, no meu entender, vão agravar ainda mais a situação pelo poder público, que seria a despoluição das lagoas da Barra da Tijuca, Jacarepaguá. A gente tem questionado, denunciado no Ministério Público, vão ser dragados 6 milhões de metros cúbicos, né, daquela região das lagoas, para poder entrar mais água do mar naquelas lagoas que estão altamente poluídas. O trabalho da cidade de coleta de esgoto está insuficiente, que ela só está coletando 70% dos esgotos na Barra e só 30% dos esgotos em Jacarepaguá. Os esgotos todos estão na lagoa ainda. E quando só você coleta, né? Então, não trata, né? Só coleta. Ela coleta e trata, e aí antes de jogar no emissário da Barra, ela faz um tratamento primário só. Mas o problema é que hoje em dia ela está coletando de forma insuficiente. Essa obra está sendo feita em toque de caixa, por conta de atender a despoluição das lagoas para as Olimpíadas, e ela vai gerar um problema gravíssimo, porque quando a maré alta entrar para botar oxigênio nas lagoas e salinizar as lagoas, que as lagoas vão ficar salinizadas, na maré baixa esse esgoto todo pode ser arrastado e ir em direção ao mar, piorando ainda mais a situação. Golo, ainda tem mais uma outra obra que está sendo feita pelo município, que é a obra dos dutos afogados na Lagoa Rodrigo de Freitas. Você vai acabar, desativar o Jardim de Alá e botar 3 dutos grandes, de 3 metros de comprimento, 3 ou 4 dutos. Então, quando a maré entrar, é o mesmo problema. Vai entrar água do mar, quando a maré sair, o esgoto vai para a praia. Então, se a situação da praia de Ipanema e Leblon já está ruim agora, vai piorar. A maioria das praias cariocas está em prova para banho. Aquelas que estão próprias estão com um nível preocupante. A Barra da Tijuca está problemática em alguns pontos. Ipanema e Leblon estão com problema. Copacabana está melhor, mas o melhor é que está em disponibilidade. Quando a água é balneável, ela está menor do que 1000 coliformes fecais por 100 ml. Quando é balneável acima de 1000, é imprópria para banho. Mas às vezes ela está com 900, é balneável. Então, existe mais um problema, que é as águas da Baía de Guanabara. Essas águas poluídas, elas vão para o mar, a gente não sabe para onde que elas são carregadas. Então, está faltando um primeiro ponto, no meu entender, para levantar essa discussão. Primeiro é o monitoramento ambiental. Existe a resolução CONAMA 4357, que regula as águas naturais, e a 430, que diz que a água de um emissário submarino tem que monitorar a pluma de dispersão desse esgoto. E, pelo que eu saiba, esse monitoramento não vem sendo feito. Devia-se monitorar a pluma da água que sai da Média de Guanabara para ver onde está indo esse material que está altamente poluído. Então, na realidade, é só para colocar que a situação, no meu entender, é bastante grave. Aí você me pergunta, tem solução? Tem. Mas da forma que está que tá a gestão, nós vemos hoje em dia na cidade do Rio de Janeiro um crescimento desordenado das comunidades. Essas comunidades, você gera valão de esgoto, você gera lixo, quando chove vai tudo para onde? Veja bem, o mar está no final de tudo. Então, agrava as enchentes, Sérgio? Agrava, mas acaba depois indo tudo para o mar. Então, é isso que a gente tem que cobrar das autoridades, e eu não vejo ainda medidas sérias para a gente dar sustentabilidade nessa gestão das nossas bacias hidrográficas. Eu concordo com o Adacto, e o que me impressiona aqui é o seguinte: o Rio de Janeiro tem a maior concentração de universidades públicas e privadas, as universidades públicas de excelência, a UERJ, a UFRJ, com laboratórios, pesquisadores. Se perguntar para o Adacto aqui, os convênios até existem. Você não pode dizer que não existem os convênios, eles não saem do papel para o que interessa. A meu ver, aqui no Rio de Janeiro, está faltando política ambiental séria. A política ambiental no Rio de Janeiro, ela está literalmente dominada pelo interesse das grandes empresas e das empreiteiras, que ganham. Se a obra vai ser eficiente ou não no final, não importa. Estão fazendo ali os piscinões do Maracanã. O CREA e outras instituições já alertaram que não será uma solução efetiva para o Rio de Janeiro. Estão gastando o que ali? 300 e pouco milhões de reais. 300 milhões. 300 piscinões. Só para explicar para o ouvinte, esses piscinões são os que vão recolher a água das chuvas, não é isso? Não tem nada a ver com o piscinão de Ramos, não. É para controlar a enchente. Né? Para a população entender. E é subterrâneo. Para controle das enchentes na Praça da Bandeira. Porque outro dia caiu um pé d'água na Praça da Bandeira e encheu tudo de novo, mas já tem piscina lá, né? Ainda estão em construção. Está em construção. Está em construção ainda? Não está? Então, mas isso é um outro problema. São obras que vão aliviar o problema, mas não vão resolver. Sei, mas então, vai continuar. Quer dizer o seguinte, o Rio de Janeiro, nós não podemos dizer que o Rio de Janeiro hoje não tem obras acontecendo. O volume de obras é enorme. Mesmo nas regiões que foram mais afetadas agora pelas inundações, estão acontecendo obras em Irajá, em Acari, no Complexo do Alemão, PAC do Alemão, R$1 bilhão. Já estamos falando na segunda etapa. Você tem o PAC de Manguinhos, dragagem do Canal do Cunha. O Rio de Janeiro hoje está repleto de obras, né? Aliás, nós somos o estado que tem a maior concentração de investimentos públicos e privados da América Latina. No entanto, a qualidade das obras precisa ser discutida. Nós estamos vendo obras que acabam de ser feitas e tem que ser refeito. Não só na área de saneamento, agora mesmo a Transoeste, né? O jornal O Dia fez um levantamento e descobriu que tem centenas de buracos. Quer dizer, a obra tem 6 meses que acabou. Então, a qualidade da obra, das obras é de uma penúria, né? E aquele elemento que eu trouxe no início do debate, Adac, que eu sei que você concorda com isso. A sociedade, não adianta ter apenas a obra, a sociedade tem que participar. De que forma? Debatendo qual a prioridade da obra. Se essa obra que deve ser feita ou a outra. Segundo, o que nós chamamos de a legislação de saneamento, a lei ambiental, a lei de recursos hídricos garante, Hildo, que é a questão do controle social. O controle social, esse controle social pode se dar de várias formas. Inclusive através do monitoramento com participação das universidades. Então, eu acho que esse tem sido um grande problema, né? E que a gente precisa ajudar a reverter. Isso depende de uma coisa simples. Tem que ter governos mais democráticos. Sem isso, a participação popular ela não acontece. Ô Golo, deixa eu também reiterar uma coisa que eu acabei esquecendo, que foi o problema primário meu em 2003, quando eu comecei esse projeto de limpeza de praias, rios e tal, é o aumento da população, né, que não foi falado ainda. Então, quer dizer, você vê que naquela época você tinha um tipo de lixo, você tinha um tipo de detrito, você tinha um tipo de resíduo. Hoje você tem coisas totalmente diferentes que são jogadas na praia. Você tem um número de pessoas muito maior. E quando a própria companhia de limpeza trata desse lixo, ela usa tratores, ela usa peneiras, ela usa todo tipo de equipamentos, mas não são efetivos, não são adequados, né? Porque você tem o pessoal, o frequentador jogando toneladas de lixo na areia. Esse que é o problema que eu cuido, que eu trato. Então, quando você chega na praia por volta de 9 horas da manhã, está cheio de lixo. Já qual tá suja, né? É o mini lixo, é o micro lixo. Você tem muito canudo, você tem muito picolé, aquele palitinho do picolé, você tem muito tipo de embalagens de biscoito. É tudo descartável, a verdade sorvete, é essa. Sorvete, né? Exatamente. Cada dia mais a indústria põe as coisas descartáveis. E não, isso não é retirado. Acaba trazendo o quê? Animais, como você vê, claro, muitas fotos, claro, de urubu, pombo, cachorro, rato. Você claro. Fica como numa praia dessa? Eu queria ver se... Falaram aqui, alguém falou, eu acho que foi o Adacto que falou, lembrou os mega-eventos que estão programados, esses eventos esportivos. E o Sérgio falou aqui das grandes obras que não se limitam apenas a esses eventos, mas tem como ponto de partida esses eventos. E eu queria, em cima disso tudo, provocar um assunto aqui. O Tema Livre é um programa que cada dia trata de um assunto diferente. O tema é livre, então cada dia é um negócio diferente. E todos os assuntos que têm a ver com a cidade, com a vida na cidade, com transporte urbano, com habitação, com urbanismo, tudo tem a ver com a administração pública e com uma mudança que se faz necessária, urgente, na maneira de gerir a cidade, gerir o bem público, que é isso aqui que nós estamos vivendo, né? E isso é que eu fico pensando, tudo bem, a gente fala 18 anos desse programa de despoluição da Baía de Guanabara, né? Os japoneses puseram dinheiro, o Banco Mundial botou dinheiro e não se despoluiu nada, né? O Tâmisa já tem de novo aqueles peixes, né? Virou cartão postal de novo. Em resumo, nós não conseguimos sair da inércia por uma questão de administração, de má gestão, de má vontade, de ignorância. A que vocês atribuem isso e aonde é que a gente vai ter que atacar para mudar esse cenário? Eu posso ficar falar, Sérgio? Eu queria dizer o seguinte, passa a bola para mim. O PTBG e essas outras obras, nós temos um problema no Brasil, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, em relação ao mau planejamento. O PDBG é o Programa de Poluição da Baía de Guanabara. Nós alertamos, o finado professor Elmo Amador, que esteve aqui na rádio muitas vezes, maior conhecedor da Baía de Guanabara, alertamos que havia um problema de planejamento. Mau planejamento, né? Esse foi um problema. Segundo, A falta da participação popular, eu quero insistir nisso. Não é possível o Estado de Janeiro concentrar as principais universidades do país e as universidades não terem nenhuma participação. Nenhuma ingerência, né? Nenhuma ingerência, nem no monitoramento efetivo das políticas ambientais, da política de recursos hídricos. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. A universidade pública, esse saber precisa ser aproveitado. E, além disso, o que eu vejo é que não há uma fiscalização. A qualidade das obras é péssima. E aí eu acho que tem uma responsabilidade, a meu ver, civil, inclusive, das empreiteiras, porque as empreiteiras estão faturando bilhões de reais, e entregando à sociedade serviço de péssima qualidade. Quer dizer, o governo que contrata não fiscaliza e a empreiteira não está nem aí para o resultado final das obras. Quem paga a conta no final é o cidadão. O Golo, olha só, agora, complementando o que o Sérgio comentou, primeiro, Elmo Amador. O Elmo Amador participou em várias discussões na mídia, etc., sobre a Baía de Guanabara. E ele sempre falou com um dos profissionais que mais conhecia a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara está morrendo. Só para lembrar, ele foi um geógrafo da UFRJ, trabalhou na FEMA e foi um lutador da Baía de Guanabara, das maiores autoridades. A Baía de Guanabara está morrendo, ela está sendo assoreada, o espelho d'água está diminuindo pela poluição generalizada. O que as autoridades estão fazendo para tentar resolver, minimizar o problema para as Olimpíadas que você vai precisar da Baía de Guanabara? Primeiro, é uma solução que não funciona. As ecobarreiras. Que ecobarreira, você deixa o lixo entrar no rio, aí bota uma ecobarreira. Nesse rio da Baía de Guanabara, você tem a influência da maré, a maré sobe e empurra o lixo todo para cima. E aí, quando você tem algum lixo ali na ecobarreira, você vai botar um trabalhador de barquinho metendo a mão naquela água imunda, toda cheia de esgoto. Isso é sustentável. A solução para o lixo é essa. Além do que isso aí é uma barreira. Quer dizer, isso não está resolvido. Só para ter Olimpíada ali, né? Gola, isso não resolve. Sabe por que não resolve? Quando você mais precisa da ecobarreira? É na hora da chuva. Que a chuva está lavando toda a bacia. Nessa hora você não pode ter ecobarreira. Se você botar ecobarreira, o rio vai transbordar. Você tem que tirar. Então, uma solução que não funciona. É uma solução tipo enxuga gelo. Não resolve. É uma coisa que dá a impressão. É cosmético. É uma coisa só para ter a prova de atingir. Para dizer que tem. Estão fazendo alguma coisa. Segunda solução que querem dar para o problema do esgoto, que é gravíssimo na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, os rios são verdadeiros valões de esgoto, é colocar a estação de tratamento de rio. Você me desculpe, ô Golo, eu sou literalmente contrário. Você sabe como é que funciona a estação de tratamento de rio? Que é a solução que está se querendo dar para despoluir a Baía de Guanabara. No meu entender, a estação de tratamento de rio é um atestado de incompetência do poder público do saneamento. Já que ele não tem competência de fazer o saneamento da bacia, ele vai botar a estação de tratamento de rio. A estação de tratamento de rio consiste em você jogar sulfato de alumínio na água do rio. Quando você faz isso, você mata o rio. Tá? O sulfato de alumínio é um coagulante para você coagular aquela poluição e tirar depois a poluição e a água e limpa para a Baía de Guanabara, uma água limpa e morta. Só que, quando você faz isso, quantidades de alumínio vão ser liberados para o meio ambiente, vai tudo em direção à Bahia. Então, a solução que eu tenho pregado, se a gente quer fazer uma solução emergencial para despoluir o rio por conta das Olimpíadas, para despoluir a Baía de Guanabara, é fazer a coleta de tempo seco do esgoto. Todos esses valões de esgoto que entram nesses rios que vão dar na Baía de Guanabara, você pode, e nesses rios que estão trazendo esgoto nos seus afluentes, você botar uma coleta de tempo seco, ou seja, uma galeria interceptora paralela ao rio, tudo que é valão de esgoto que está entrando, você barra e bombeia, porque a estação de tratamento você já tem. Só que o esgoto não chega na estação. Então, foi décadas de descaso com a Baía de Guanabara. Agora, retomando um outro problema que foi discutido também pelo Sérgio Ricardo, e o Wildon comentou rapidamente, o problema dessas obras, a toque de caixa aí por conta das Olimpíadas e da Copa do Mundo, existe um problema muito grave que está acontecendo, que é o problema do licenciamento ambiental e da fiscalização ambiental. Você tem que ter participação popular, como o Sérgio comentou. Essa participação não existe, são totalmente rápidas. As obras são licenciadas rápidas e você, quando vê a obra, já está em andamento. Que, quer dizer, não é discutido com a sociedade o que a sociedade quer, é imposto à sociedade. E isso é que está errado. Não é, o poder público tem que agir, mas tem que agir com obras sustentáveis. Então não há discussão com o meio técnico científico da região. Você tem um projeto, há uma decisão política, vamos fazer rápido, o licenciamento sai e a fiscalização administração muitas vezes é deficiente. A gente está cansado de ver empreendimentos que saíram do forno e uma semana depois já estão dando impacto ambiental. Então, o que eu vejo como problema para a gente despoluir os nossos corpos d'água, os costeiros, a parte da Baía de Guanabara, as nossas praias, primeiro, o que a gente sente nas políticas públicas? Esgoto e lixo são problemas. O que eu vou fazer para me ver livre deles? É isso. Isso está errado. Esgoto, você pode aproveitar todo o esgoto. Esgoto é fezes e urina, é resto de comida. Você sabia que você pode transformar esgoto em o lodo do esgoto que você tira no tratamento? É altamente energético. Você bota aquilo num biodigestor, você produz biogás, que é um composto, que é um gás combustível, ajudando a combater o aquecimento global. Você vai usar isso como combustível. Além do biogás, depois que esse material já está mineralizado, ele se transforma em composto orgânico, que é um adubo maravilhoso, tem todos os nutrientes. E o esgoto já tratado, o esgoto líquido, você pode fazer reuso deles para irrigar jardins públicos, fazer recarga. Lá no Arizona, eles fazem com esgoto tratado até recarga de água subterrânea. Você pode fazer lavar feira de ruas, irrigação, um esgoto tratado. O lixo, né? Você vê quanto de lixo que vem para nossas praias, para nossos rios, é fazer a política limpa que está prevista na política de resíduos sólidos, que é uma política muito boa, mas está no papel. Você tem que primeiro ter aquela política que a gente não vê nas políticas públicas do consumo consciente. Pelo contrário, as políticas públicas estimulam o consumo ao invés, e você está estimulando o passivo ambiental. Né? Redução de lixo significa o quê? Você obrigar o poder público, as empresas, a fazerem produtos mais duradouros. Aí você vai diminuir a produção de lixo. E trabalhar depois, mais em cima da reciclagem também. Aí vem depois. Perfeito. É reciclagem, reutilização com coleta seletiva. Perfeito. Você não vai misturar lixo, casca de banana com pilha, senão você contamina. Então você tem que fazer uma coleta seletiva. A última prioridade que a Lei de Resíduos Sólidos diz é o descarte. Então nós estamos na contramão da política de resíduos sólidos. Nós jogamos todo o lixo em aterro. O Rio de Janeiro anda 90 quilômetros, nosso lixo anda 90 quilômetros para ser descarregado em Seropédica, onde ele poderia... Você podia estar construindo uma estação de compostagem com lixo úmido, lixo seco separado. 50% do lixo de uma cidade é resto de comida, que hoje em dia está indo para os corpos hídricos na época da chuva, em grande parte. O lixo da favela toda vai para o rio e vai para a praia. Para transformar em composto orgânico, que é adubo, na estação de compostagem. E o lixo seco, você reaproveitar, reciclar, gerando emprego, e só vai descarregar num aterro o lixo que você não conseguiu reduzir, reciclar e reutilizar. Então, você pode... a política pública correta é o seguinte: lixo e esgoto são tesouros. E aí você, ao reaproveitá-los, você vai deixar de poluir o rio, vai melhorar as enchentes, que não vai entrar lixo, entupir o sistema de drenagem, vai melhorar as praias. E para complementar um outro gargalo na cidade do Rio de Janeiro, o problema das comunidades, o crescimento desordenado. Um terço da cidade vive em comunidades, que são ocupações irregulares, com valões de esgoto. E eu não vejo política pública para coibir. Então, nós temos que dar uma solução, enfrentar o problema, construindo habitações adequadas, tirando essas comunidades, principalmente das áreas de risco, que é topo de morro, talude inclinado, acima de 45 graus, e faixa marginal de proteção dos rios, e cobrir isso com floresta. Onde tem floresta não vai mais ter valão de esgoto. Você vê que tem saída no final do túnel. Infelizmente, isso que eu estou falando está totalmente fora de qualquer política pública que a gente vê hoje em dia aqui entre nós, não só no município, não, no município, no estado e no Brasil. No Brasil, e talvez até meio fora do Brasil também, Hugo, você aí. Mas muito feito fora do Brasil, em outros países mais evoluídos que o nosso. Primeiro, eu fico muito feliz de escutar o Adacto falando isso, repreendendo, né, as autoridades há 10 anos. Ver o Sérgio aqui também comigo, nós somos aí num trio que já estamos nessa luta, levantando essa bandeira aí de sustentabilidade, de ecologia, mas é um debate maravilhoso, porque o público todo, agora os ouvintes, né, vão também poder tomar uma posição. Eu espero que amanhã mesmo a gente consiga novos grupos, novos ambientalistas, novos ativistas, que a gente parta para dentro mesmo, né, contra esse absurdo que a gente está lutando há anos, e as pessoas vão para a praia está suja e ninguém faz nada. As pessoas querem tomar um banho. Antigamente você tomava banho na Lagoa Rodrigo de Freitas, você tomava banho normalmente no canal Marapendi, na Lagoa Marapendi. Tinha clubes e tinha associações de esportes maravilhosos, porque eu fundei. Um deles era do windsurf, que você praticava na Lagoa Marapendi, hoje é chamada de Lagoa do Cocô. Isso é ridículo. No Rio de Janeiro, cidade portão de conscientização, você tem que tomar uma iniciativa drástica e escutar o Sérgio, escutar o Haddad, que são técnicos, e alguém tem que tomar uma providência. Eu te agradeço muito, Bolo, porque é isso, o seu programa é para isso mesmo, parabéns. Eu queria, antes de passar para você, Sérgio, o seguinte, lembrar a propósito dessa necessidade da conscientização, esse negócio que era o programa dele na praia, né? Era um programa para isso mesmo, para você fazer a cabeça das pessoas. As pessoas, porque já que a prefeitura não faz, o governo do estado não faz, o governo federal não faz, você tem que ter um trabalho que venha da sociedade. Eu me lembrei, na hora de que você falou isso, Haddad, da instalação da UPP da Rocinha, quando o governo anunciou, com toda a pompa e circunstância, a construção do teleférico, o projeto do teleférico, e apareceu um líder comunitário na favela da Rocinha e disse: eu não quero teleférico aqui não, cara, o que a gente quer aqui é saneamento básico, porque o problema deles é esse. E mais, eles sabem que o teleférico faz parte de um projeto de limpeza social. Ou seja, você bota o teleférico, você valoriza, tira aquele povo dali e depois você faz o saneamento básico e vende aquele terreno mais caro. Então, ele percebeu esse raciocínio, e eu acho que isso também as pessoas estão começando a perceber. O ouvinte aqui do Tema Livre, eu sei porque ele dá um retorno imediato, nós temos muita gente pela internet, e eles percebem isso com mais clareza, cada vez com mais clareza. Sérgio, agora você aí. É a sabedoria popular, né? Porque essa concepção de uma cidade olímpica, ela tem trazido uma série de problemas. Uma delas é a especulação imobiliária. Perfeito. Total. Rio de Janeiro hoje é a cidade mais cara do mundo. Perfeito. E as populações mais pobres estão sendo expulsas. Foram realizadas no Rio de Janeiro, em função dessas obras, 65 mil remoções no município do Rio. Se a gente for estimar o do estado, o número é muito maior. Na cidade do Rio, já as remoções já somam mais do que do tempo do Pereira Passos. Exatamente. Que foi na abertura da Avenida Central, né, Avenida Rio Branco, né, e duplicação da Uruguaiana, essas coisas. A contradição é essa, Golo. Se nós estamos falando de um volume de investimento muito grande, estamos falando de alguns bilhões de reais. Perfeito. Neste momento da cidade. Perfeito. Se essas obras tivessem como resultado uma eficiência, nós tivéssemos tendo melhoria na mobilidade urbana, se nós tivéssemos tendo como resultado a despoluição dos corpos hídricos, a despoluição do nosso litoral, estaria uma maravilha. Mas não. Então, os moradores da Rocinha, eles perceberam isso, que essa ideia de uma cidade para o turista estrangeiro ia acabar lhe expulsando. E fizeram essa opção, então lutando por isso, para que a prioridade seja o saneamento e não o teleférico. Então, estão de parabéns os moradores da Rocinha. Eu queria trazer aqui a reflexão, complementar informações que o Adacto e o Hilton trouxeram. Você tem uma noção, o Rio de Janeiro, que todos nós amamos tanto, eu sou nordestino, moro no Rio de Janeiro e adoro essa cidade, tenho um amor pelo Rio de Janeiro mesmo. Eu acho que aqui Deus caprichou. Mas dizem que em tudo que é lugar que Deus caprichou, colocou a pior classe política para gerenciar. Então, acho que o problema do Rio de Janeiro é um problema que a só a população pode resolver. Mas você vê que o resto do Brasil também é bonito, né? É verdade. E você sabe, eu sou do Rio Grande do Norte. Você vê o noticiário político, você vê que o resto do Brasil é bonito. É verdade. O Maranhão é lindo. O Maranhão, então... Entendi, pô. É. Muito bom. Você tem uma noção. Eu sou do Rio Grande do Norte. Que eu quero fazer uma propaganda das praias mais bonitas do país. E a cidade de Natal, você toma banho na praia do meio, na praia no centro de Natal. Porque lá nos anos 40, anos 50, fizeram uma rede de esgoto. O Golo, existe no centro de Natal, entre o bairro do Alecrim, que eu morava, e o centro, que é a área comercial, logo depois da praia, viu, Adacto? Uma rede de esgoto que foi feita nos anos 50, acho que em função da guerra e tal, que a tubulação é o dobro de tamanho do que o programa de poluição da Baía de Guanabara fez agora, nesse momento. A maior parte das redes, elas estão mal dimensionadas. O grande problema, por que que o alemão teve tanto problema agora, Manguinhos, Acari e tal. As obras subdimensionadas, obras que estão sendo feitas, que não atendem nem à demanda atual. Mas eu queria trazer aqui um debate. Eu concordo plenamente com vocês. Esse jogo, quem vira é a sociedade. A sociedade tem que se mobilizar. Se for esperar por esses governos que estão aí, governos capturados pelos interesses das empreiteiras. As mudanças estão sendo feitas. Ao longo desses 10 anos que eu tenho feito essas campanhas, eu tenho visto na política brasileira, na política Rio de Janeiro, cidade também, principalmente com essas manifestações, uma mudança, e eu estou vendo que para o ano que vem, mais um ano ou dois, essas políticas vão sofrer mudanças radicais. Porque educação, o povo está se mexendo. E a educação ambiental, ela é um instrumento muito importante. E eu quero ressaltar isso aqui, o programa na praia, que o Hildon Carrapito, Ana Turano produziram, era um programa muito importante, precisa voltar. Por quê? Porque vocês faziam o debate e chamando a sociedade, não é só a questão da responsabilização, a sociedade ela precisa analisar esse cenário e se posicionar sobre isso. Eu quero trazer aqui uma questão do lixo, que tem a ver com o que foi falado aqui o tempo todo. Vocês vejam só, a Prefeitura do Rio está fazendo uma propaganda que vai quadruplicar o percentual de coleta seletiva. A capacidade de coletar lixo separadamente. O BNDES agora fez um financiamento a fundo perdido, 50 milhões, vão construir 6 galpões de reciclagem, um foi recentemente inaugurado. Golo, nós reciclamos, o Rio de Janeiro produz aproximadamente 10 mil toneladas de lixo por dia. A Conlurb tem essas informações. O lixo do Rio é um resíduo rico. Amém. Um resíduo que tem um grande potencial para reciclagem, para gerar empregos. O restante desse material pode servir para aquilo que o Adacto lembrou bem, para a produção do adubo orgânico e a geração de energia. A Europa, por exemplo, não permite mais a construção de novos aterros sanitários. Ela está incrementando mais a geração de energia e aumentando as taxas de reciclagem. O único problema que eu vejo é a Europa encher container de lixo para mandar para cá. Não, né? Isso com certeza. Isso aí já é o racismo ambiental. Os países mais desenvolvidos querendo transformar os países periféricos na sua lixeira. Isso é um absurdo. Isso, inclusive, foi político. Os transatlânticos, quando estão chegando no nosso litoral, vão jogando lixo também. Não sei se também vão jogando lixo, exatamente. Um vídeo na rede social. É verdade. Esse é um problema grave, né? Que, inclusive, foi política, num certo momento, do próprio Banco Mundial, de um diretor do Banco Mundial, que os países periféricos deviam receber o lixo químico e o lixo doméstico. Como recebiam aquelas plantas industriais ultrapassadas e obsoletas, né? Até hoje, você vê essas fábricas de sucrilhos. Isso não mudou, infelizmente. Nós recebemos... Não, pois é. Não, o Brasil hoje tem o maior número de montadoras de automóveis e de veículos, né? Do que qualquer outro país. Aqui é o país que... Não, e nós recebemos, infelizmente, uma usina siderúrgica, que foi proibida na Alemanha, a famosa Companhia Siderúrgica do Atlântico, a TKCSA, que está ali neste momento, claro, poluindo a atmosfera e o pulmão dos moradores de Santa Cruz, ela foi proibida na Alemanha. E uma empresa alemã, que é a ThyssenKrupp, que está aí ThyssenKrupp. Por trás. Exatamente. ThyssenKrupp, associada a Vale do Rio. Aqui ela recebeu terreno do governo federal, que era de Furnas, recebeu incentivo. Isenção fiscal da Prefeitura do Rio, isenção fiscal do governo do Estado, aproximadamente 1 bilhão de reais e mais 4,5 bilhões de financiamento pode poluir, do BNDES. E essa construção dessa CSA utilizou também mão de obra chinesa, quase que clandestina, vinha de cargueiros e traziam 600, 800 operários. Quer dizer, tudo. Além tudo de ter... tudo na contramão, tudo ilegal, tudo imoral e tudo emagrece em vez de melhorar. E, além de ter prejudicado não só a Baía de Sepetiba, mas a pesca artesanal. Eu queria fechar esse raciocínio sobre a questão do lixo do Rio de Janeiro. Eu vou pedir a você que você feche mesmo, porque está terminando o programa, eu vou passar depois para o Adacto e para o Hildon para encerrarem também. O Rio produz 10 mil toneladas de lixo por dia, isso ia para Gramacho, hoje vai para Seropédica, em cima do aquífero Piranema, que é uma reserva hídrica que nós devíamos preservar, como disse o Adacto, 90 quilômetros para ir e 90 para voltar. Quer dizer, é um custo financeiro absurdo essa má gestão. Mas eu quero dizer o seguinte, o lixo do Rio de Janeiro é um lixo rico e me impressiona como as taxas de reciclagem são tão baixas. Nós poderíamos aqui no Rio de Janeiro desenvolver uma cadeia produtiva da reciclagem muito forte, gerar energia, produzir adubo orgânico, ao invés de estar poluindo... Gerar emprego. Poluímos a Baía do Guanabara, agora estamos poluindo o aquífero Piranema. Ok, Adacto. Olha só, eu queria fechar aqui a minha participação falando, então, que engloba todas as nossas soluções proativas da sustentabilidade ambiental. Nós temos que exigir dos nossos governos soluções sustentáveis. A solução sustentável é aquela que tem o tripézinho da sustentabilidade, ou seja, ela tem que ser ambientalmente viável, economicamente viável, não é uma solução cara, como é o dos piscinões, essas obras lá da Lagoa, da Barra da Tijuca, caríssimas, que não vão resolver o problema, tem que ser economicamente viável e socialmente desejáveis. Por isso é que a gente levantou alguns temas aqui, da importância de a gente cobrar nas políticas públicas dos nossos governos, o reuso do esgoto que vai gerar emprego, vai proteger o meio ambiente com soluções baratas, o programa dos 3, 4R, hoje em dia já tem 7R para resíduos sólidos, que é principalmente reduzir, reciclar, reutilizar com educação ambiental, com consciência ambiental, a importância de se implementar programas de monitoramento da nossa bacia hidrográfica para você poder conhecer como é que está a situação ambiental e guiar a fiscalização ambiental, a parte de manutenção e conservação das estruturas, com sobras baratas, mas são sustentáveis, que vão gerar emprego, vão evitar o entupimento do nosso sistema de drenagem, a parte de reflorestamento. Nós temos que reflorestar. Não existe desenvolvimento sustentável com pobreza e miséria. Então, nós temos que enfrentar esses problemas socioambientais para garantirmos uma vida melhor para a nossa cidade, porque, caso contrário, eu vejo o tema aqui do programa de hoje, da poluição das praias, um problema cada vez mais preocupante. Hildo. Bom, vou terminar aqui com duas notícias, né? Uma notícia é que nós já recebemos o tema da ONU, né? Que vai gerenciar também todas as campanhas para todas as ONGs, né? E, obviamente, os governos e prefeituras, e, enfim. O tema desse ano é agricultura familiar, né? Então, depois eu posso passar para todas as pessoas que estiverem interessadas. Nós vamos fazer o nosso projeto para esse ano, que inclui todo o nosso trabalho na área florestal também, né? E vendo esse toque do Adacto em cima do esgoto, que pode virar o adubo, então isso é um tratamento maravilhoso para qualquer projeto de agricultura familiar. O nosso próximo evento, né, que as pessoas falam muito do futebol, e obviamente você vai ter uma grande poluição na época também da política, né, que vai ter eleições esse ano, né, em todo o Brasil. Então nós vamos ter uma outra coisa que as pessoas às vezes esquecem, que é o momento mais sujo realmente no nosso país, que é o carnaval. Nosso litoral são 9 mil quilômetros de praias, nós vamos ter aí uma poluição muito grande. Então eu convido a todos, dia 22 de fevereiro, vamos ter o Bloco Limpeza, quem quiser participar, é um grande mutirão de praias, em Copacabana, Ipanema, 10 praias, horas da manhã, estaremos distribuindo sacolas para limpeza e conscientização das pessoas não sujarem as praias, rios, lagos e lagoas. Legal, eu queria que vocês deixassem rapidamente o endereço eletrônico para as pessoas entrarem em contato. Fala você logo, Hildo, que está aí. Ok, o nosso é bem simples, bem fácil. É limpeza na praia, nosso e-mail, né? Limpeza na praia, tudo junto, @institutoaqualung.com.br. O site é o www.institutoaqualung.com.br. Sérgio Ricardo está no Facebook, né, Sérgio? Sérgio Ricardo Verde no Facebook, e o e-mail é o sergioricardoverde@gmail.com. O meu e-mail é adactootone@gmail.com e adacto@crea-rj.org.br. Não esquecendo que o Otone é com 2T. Yes. Bom, o Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer a participação de vocês três e vamos voltar a esse assunto, que o assunto é bom, hein? É quente. Um bom dia para você. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá.